ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 616, e é um Inominata que talvez seja uma triste notícia para os fãs, né? Bom, eu sou o Coveiro, né? E, enfim, esse é o Inominata que vai marcar o último caso a ser definido pelo Matt Murdock. Vai ser, enfim, o último hip hop que você vai ouvir do Luke Cage. É o último caso da Jessica Jones. O último massacre que o Justiceiro vai fazer. É a última vez que você vai ouvir o Punho de Ferro dizer que ele é o imortal Punho de Ferro, o filho de Kulum, o inimigo jurado do Tentáculo. Bom, essa parte é até bom, você não tá ouvindo mais, né? É a parte boa. Mas os fãs, eles existem ainda, né? Da última vez que a gente gravou lá o Demolidor, a gente sabia que o Demolidor tinha sido cancelado, a gente já se preparava pro cancelamento das próximas séries da Netflix, né? Mas não tinha um anúncio formal desse fim, né? Mas finalmente aconteceu, e tanto o Justiceiro como o Jessica Jones, eles foram pro ar já cientes de que seriam as últimas temporadas. E complementando o que a gente gravou da última vez no último podcast do Demolidor, ele vai pontuar, né, com as últimas séries que saíram agora em 2019 da Netflix, foram Jessica Jones e Justiceiro, e falar um pouquinho delas. Pra isso, né, porque é bem difícil, depois que essas séries foram canceladas, se já não estavam boas de audiência, imagina agora, né? Então a gente não teve nem muito quórum pra falar nesse podcast, mas fiéis fãs ainda estão presentes, né? Então se apresentem aí, vocês que são sobreviventes. Bom, eu sou o Felga, como disse Tony Stark, num célebre filme que está prestes a se tornar a maior bilheteria do planeta, toda jornada tem o seu fim, e o Netflix, por motivos óbvios, né, todos nós sabemos que em breve vai estrear o streaming da Disney, né? Também nós, de alguma forma, torcemos, né, para que essas séries, depois de algum tempo, né, parece ter umas limitações contratuais, mas de alguma forma elas ressuscitem em outro canto, né? Mas enfim, por hora é o fim. Olá, aqui é o André Marques, e eu vou sentir mesmo muita falta da Kristen Wiig como a Jessica Jones. Eu, como o grande fã da personagem, gostei muito da atriz interpretando, ficou muito bom mesmo. Ainda melhor, gostei muito mais dela no seriado do que nas revistas. Eu lamento muito, né, assim, falhas vão ter em todos, né, a gente pode até escalonar, digamos assim, que teve alguns melhores, alguns realmente que precisavam de um acerto, mas tem séries por aí de outros universos e quadrinhos, né, que são bem mais meia boca do que essas, e se acertaram no meio do caminho, né, por que não na Netflix? Eu acho que muito mais do que problemas da própria série, é o que o Felga falou aí, são problemas, digamos assim, de instâncias superiores, que não viam mais interesse em ter séries da Marvel, né, que seria uma competição com o próprio stream novo delas que tá vindo aí. I dreamed about the Punisher every night. He thinks that he has the right to judge me. We have a mutual acquaintance. I'm gonna cast on the girl. Então, última temporada do Justiceiro. Eu até lamento, né? Porque depois que a briga começou a ficar mais evidente, porque chegou mesmo a ter uma briga da Marvel TV com a Netflix, praticamente a Netflix de birra quase não fez promoção dessas séries, né? E curiosamente elas deram, as duas, deram uma melhorada muito comparada às temporadas anteriores, né? Eu, pelo menos, opino que sim, né? Mas, infelizmente, a Netflix não viu mais interesse. A gente pode no final até explicar por que a Netflix resolveu se auto-sabotar aí, né, nesse caso, porque não é só a Marvel que perde. Mas chegou a ter uma cartinha do Jeff Loeb, né, depois de confirmada o cancelamento do contrato de todas as séries da Marvel Netflix, dele com esperança de que elas voltassem, né, e você via que nas palavras do Jeff Loeb, era aquela coisa meio assim, não, mas não se preocupe, fãs, a gente sabe o que vocês querem, mas a gente vai dar um jeito de voltar, né. Assim, eu ainda fico confiante nisso, mas sei lá, né? É um negócio que talvez demore tempo demais para esse mesmo elenco, esses mesmos atores continuarem. E o meu maior lamento é que o John Bertal, né? Não sei exatamente Bertal. Bertal, não sei como pronuncia exatamente o nome dele, né? Era um excelente justiceiro, cara. Tudo bem, ele tinha os seus jeitos, né? As suas peculiaridades. Como ator, né? Ele é quase um Al Pacino, assim, de que alguns vícios de linguagem, alguns vícios de fala dele vão sendo levados pro personagem. Tudo bem, eu entendo. Mas ele se encaixou tão bem, cara. Ele tem uma fisionomia tão boa para o justiceiro. E aquele justiceiro mais visceral, mais gutural, né? Daquele, quando tá puto, quando tá com raiva, você vê que ele não fala mais nada. Ele dá aquele grito assim, né? Que já traz desde outros personagens dele. E eu entendo que na primeira temporada, em alguns momentos, por não trazer o que o pessoal mais esperava, que é aquela coisa do justiceiro brigando com bandido, com máfia e por aí vai, mas ser praticamente uma história de conspiração militar, o pessoal ficou meio assim, com o pé atrás, né? Mas quem teve fé e continuou essa segunda temporada, viu que tem uma coisa muito maior, cara, nessa série. Muito maior mesmo, assim. Primeiro é que eles se afastaram daquela história de conspiração militar. Chega até a ter uma conspiração aqui, mas é uma conspiração mais política, vamos dizer assim, né? Mas deram ao personagem agora uma característica mais road movie, né? Pelo menos os primeiros episódios. E a gente pode dizer até que as tramas principais se dividem em duas, né? A gente vai ter uma delas que é mais focada nessa história dessa conspiração política, né? Que a gente, a princípio, não sabe o que é. Vê que tem uma personagem que está sendo perseguida por uns matadores, né? Que é a Amy, né? A Amy Bendix, que quem faz é a Georgina Wigan. E ela também não é uma inocente completa, né? A gente vai ver mais pra frente que ela, junto com os amigos, tentaram dar um golpe, né? Tentaram ganhar em cima de uma chantagem, né? É um vazamento. É um vazamento, mas ela queria ganhar uma... É que nesse caso não vazou, né? Não vazou. Como é que é? Mas tem uma nomezinha, né? Chantagem não, é uma extorsão. É chantagem. Né? É chantagem. E aí a coisa não deu muito bem pra ela, e enfim, ela acabou se esbarrando com o Frank Castle, que a princípio enxergou nela uma menina indefesa, mas mais pra frente viu que não era, né? E enfim, se sensibilizou, entre aspas, com a trama, meio que abraçou a ideia de não só proteger ela, mas de se meter nessa história e tentar resolver esse caso. Isso aí tem uma inspiração, uma história em quadrinhos. Na verdade, alguns desses personagens vão ter algumas inspirações realmente em personagens, em tramas, em arcos de quadrinhos. A Amy acho que é uma delas, mas é para um arco um pouco diferente, né? E nesse meio tempo, a gente descobre que um dos matadores contratados, né, é o John Pilgrim, que é vivido pelo John Stewart. Excelente assim, ator, cara, o personagem é realmente fenomenal. Ele é inspirado, não existe nos quadrinhos realmente o John Pinguim, mas ele é inspirado em outro personagem dos quadrinhos. A gente até publicou um artigo aí sobre isso. E que é aquele personagem que tá naquele limiar entre o extremamente religioso, mas que é uma distorção, digamos assim, dessa religião aí. E também porque ele deve um pouco, né, tem um pouco de gratidão com a pessoa que tirou ele daquela vida anterior. Era uma vida de um marginal. E no meio da recuperação dele, ele virou essa pessoa devota. Porém, para a pessoa que salvou ele, entre aspas, né, queria se aproveitar ainda desses dotes antigos dele, né? É um personagem muito rico, muito completo, muito bem interpretado. Isso é um arco de histórias, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que existe um outro arco aí pendente, que o Justiceiro não chegou a matar o Billy Russo, né? E vale ressaltar, ele na época, quando foi da primeira temporada, ele não era o retalho ainda. Aqui ele ficou bem retalhado, mas não o suficiente, né? Teve uma certa birra dos fãs, porque queriam ver a pessoa extremamente deformada. Mas pros dias de hoje, só o cara sem muito dinheiro mesmo, pra tá completamente destruído como tava, mas o cara era ex-militar, era rico, não tinha como, né? Só que a trama é bem mais complexa, porque ele não parece ser imediatamente a mesma pessoa, não tem as mesmas memórias. O lance do retalho vai mais do que físico, é um retalho mental, né? E aí a gente vai ver a inserção de uma nova personagem, que é a Krista Dumont, né? Que é uma psicóloga, vivida pela Floriana Lima. E também a volta da agente Madani, né? Que sofreu na mão do Billy Russo da temporada passada e não confiava em nada. Dessa restauração dele, né? Ou da provável recuperação dele, né? São duas tramas assim que direcionam esses três episódios aí do Justiceiro. Tem aqueles seus paralelos com os quadrinhos, e a gente vai falar um pouco dela aqui. Vamos primeiro falar dessa história da Amy, do John Pilgrim, enfim, dessa trama política, e depois a gente volta pra falar disso aí. Eu vou passar então primeiro a pessoa mais indicada pra falar isso, que é o senhor Rafael Felga. E aí você vai perguntar, por que o Rafael Felga? É porque ele lê bastante sobre Justiceiro? Sim, lê. É porque, enfim, ele conhece bastante sobre trama política? Também, talvez. Mas não. É um rapaz que é experiente em violência porque ele é de Osasco. Então, ninguém melhor pra falar sobre Justiceiro, sobre violência das ruas, do que meu amigo Rafael Felga. Primeiro A, história política aí. Explica um pouco. Bom, vamos lá então. Então, o primeiro arco é praticamente o Justiceiro, né? Como você fala, clima de road movie. Um tom meio, como é que a gente pode dizer, de Sons of Anarchy, né? Depois que ele tá lidando com gangues de motoqueiro e tal. E aí, nesse meio tempo, né? Ele até conhece uma nova mulher, começa até a se relacionar com a dona daquele bar, né? Que tem um filhinho, né? E parece até que agora ele vai reconstruir a vida, mas nesse meio tempo ele acaba ajudando a Amy e entrando num fogo cruzado aí por causa disso, né? Ele passa a proteger a Amy, e a Amy é constantemente perseguida por os mais diversos mercenários, né? E você fica falando, o que que essa menina aprontou, né? Porque começou, inicialmente a gente achou que era a máfia russa que estava atrás da menina, mas conforme o arco, né, a história vai se desenvolvendo, a gente descobre que, na verdade, quem é o por trás de tudo, né? Em que, inclusive, contratou, né, o John Pilgrim, né? O ator é um baita vilão, acho que é o melhor vilão da série. Não precisava nem ter, acho que, o arco do retalho, né? Que acho que, em comparação, o grande foco da série, deveria, aliás, a série inteira só ter sido menor e ter sido sufocada nessa parte. Que, na verdade, é um senador, né? Que teve a, vamos dizer assim, a Amy, juntamente lá com a sua, vamos dizer assim, dita família, né? Obteve, né, as fotos, né, umas fotos, uns arquivos comprometedores de um senador, na verdade um filho de um baita industrial, mas é daqueles caras que sabe, que financia o Tea Party, aqueles grupos, movimentos religiosos conservadores dos Estados Unidos. Ele podia até ser político também, mas nesse caso não era, ele tava preparando um filho pra ser o próximo presidente dos Estados Unidos. A situação é o seguinte, que pegaram umas fotos lá desse senador, né, que é o filho do industrial, ultra conservador religioso, dando um chamegos num outro cara, né. E aí, pra uma sociedade, vamos dizer, não, acho que não fica claro se ele é democrata ou republicano, enfim. Mas pra os republicanos, vamos dizer assim, seria, não, ninguém vai votar num cara desse, né? O pessoal mais conservador. Na verdade, seria um baita de um escândalo, porque, na verdade, o pai, né, e toda a construção da carreira política da pessoa é baseada em movimentos conservadores, religiosos. Exatamente. Mas tinha o lance dos russos envolvidos no meio é que inicialmente se pensava que eram os russos que tinham pego isso, uma parada dessa, não foi? Mas depois descobriu isso, que era esse grupo da menina, uma coisa assim. Exatamente. Os russos meio que entraram até de quase que de gaiado. Na verdade é o seguinte, toda a trama, você acha que realmente quem roubou as coisas, quem quem era o grande orquestrador eram os russos. Inicialmente o Frank não sabia o que, que a Amy... ele meio que protegeu a Amy mais por um instinto, acho que é paternal dele, né? Ele via... acho que a filha dele teria aquela idade, né? Se é aquela que morreu assassinada, né? Então ele meio que entrou nessa de proteger a menina. Assim, quase que por instinto. A partir daí, meio que ele trava uma guerra contra um grande exército vindo de todos os lados e tal. Vai, sai. Contra os russos, contra os motoqueiros. A relação da menina com ele é uma das coisas que mais engrandeceu essa temporada, na minha opinião, né? Porque... da outra vez a gente tinha um microchip e tal, mas era uma coisa assim bem, sabe, não casou tão bem. É legal em alguns momentos, quando eles estão se abrindo e tal, mas dessa vez a história da Amy ser uma pilantrinha, né? Porque ela aparenta ser uma menina sofrendo, né? Uma menina inocente e tal, mas tudo é parte de uma maquiagem, vamos dizer, que ela se coloca pra dar inclusive os golpes dela, né? Em determinado momento, ela até mais pra frente na trama, pra atrair atenção, eu acho que era pra entrar no colégio da filha do senador, uma parada dessa, né? Ela se veste de colegial, né? Uma coisa desse sim, tipo. Sim, sim. Então, e ela é... ela é uma bandidinha. Não, não é da filha do senador, não. É da filha do russo. É, porque já faz alguns meses, não vou lembrar exatamente, né? Mas enfim. Ela é uma bandidinha de primeira. É, sim, é uma pilantra. Só que legal a relação deles, que ao mesmo tempo que ela não é essa pessoa inocente completa, o Frank, quando percebe isso, começa a dar uma dura nela. Você fala assim, pô, o Frank já sabe que ela é uma pessoa sinistra, não 100% confiável. Aí ele sai do hotel onde eles estão e algema ela. Ou então força ela a fazer as coisas, tipo assim, come aqui, não quer comer? Então pronto, como eu. Não vou ficar chaleirando nem nada, não. Porque ele não é o herói, ele é a pessoa apenas que já me meteram nessa roubada, agora essa menina vai sofrer até ela me contar o que tá acontecendo, né? E, cara, foi muito bom. Acho que é uma das cenas que mais me marca é quando eles vão finalmente pra Nova York, né? Depois que eles sofrem um dos maiores ataques daquela cidade interior lá. É, que cerca uma delegacia, né? Uma cena fabulosa, daquela cena que dá um filme, sabe? Que é tipo assim, um massacre na delegacia e você tem que se salvar. É, tendo alguns policiais do interior lá, com pistolas bem merdas, assim. Aí tem a Amy e o Justiceiro, que já tá meio ferrado, né? Uma das mãos tá ferrada. E a mão tá ferrada não só por causa que tava no roteiro, mas porque ele ferrou a mão no... na filmagem, só título de curiosidade. A título de curiosidade, eu li isso também, mas isso foi adaptado pro roteiro ou isso tava previsto independente? Não, tava nada. Ele chegou, começou a gravar e aí, em determinado momento, quebrou a mão na cena, acho que foi na cadeira, pegando a cadeira, sei lá o que era pra fazer. E aí, ele, pra não perder o dinheiro de filmagem, ele não contou pra galera que a mão dele tava destruída. Quer dizer, tava quase destruída. Começou a gravar até certo momento em que ele tinha que levantar uma cadeira e jogar no cara. Só que ele já, a mão tava tão quebrada que quando ele foi levantar a cadeira, ele não aguentou levantar a cadeira. Aí disse que levantou a cadeira que era pra jogar pra um canto, a cadeira saiu errada, acertou um tipo um cara da produção, que não tinha nada a ver com a cena, com o cinegrafista. Aí bateu no cara, porque ele, desculpa aí, tenho que parar que minha mão tá quebrada, não quis dizer a vocês, mas... E aí, enfim, depois dessa cena fabulosa aí, dessa coisa que é pra mim uma das preferidas, tem uma outra que acontece em Nova York, que é quando eles vão encarar. Quando ele vai encarar aqueles russos lá, uhum. E ele diz pra. Ele deixa a Amy dentro da casa da Madani, né? Presa lá e pede ajuda da Madani. Não pode fazer muita coisa, a única coisa que a menina faz, tipo assim, não pode sair de casa, né? Eu vou torrar o cartão de crédito da Madani, pedindo coisa pela internet, sabe? E enquanto ela tá fazendo isso, ele tá lá. Dando umas porradas nos russos, né? Aí ele volta pra casa todo ensanguentado. Enquanto ela tava de boa, né? Fazendo essas tambicagens de novo. Ele volta todo ensanguentado. Aí a única coisa que ela pergunta é... E aí, deu tudo certo? Aí ele caladão, todo cheio de sangue, só levanta a mãozinha assim, ó. O dedinho. Ok. Cara, essa cena é a cena definitiva da relação entre eles dois. Que foi uma dupla perfeita. Foi o melhor dessa temporada, na minha opinião. E seguindo aí, vamos dizer assim, o industrial e tal, vê que todo mundo ele tinha terceirizado a produção, não deu certo, ele resolveu pôr, então, o melhor assassino dele, que é o John Pinguim, que é um personagem que é baseado num personagem que tem nos quadrinhos da fase de Jason Aaron do Punisher Max, né, o Menonita, né, que isso aí tá nos artigos aí do site, né. E, cara, e o John, né, o John Pilgrim, né, é extremamente disciplinado, fervoroso, obstinado, né, é praticamente o vilão perfeito, né, pro Justiceiro. Mas o John Pilgrim também é um personagem que tem lá suas nuances humanas, né, não é simplesmente uma máquina de matar, né. Ele tem uma esposa, né, que eles vivem numa comunidade, acho que quase que Amish, né, parece, né, Amish, né, uma coisa assim, né. É bem retrógrada, né. Acho que Amish, né, quase Amish, né, alguma coisa, não falo o nome da comunidade, né, mas enfim, uma comunidade bastante conservadora, né. Ele é casado, né, ele tem uma esposa que tá bastante, muito doente, né. Tá sofrendo de uma... Tem dois filhos pequenos, acho que, se eu não me engano, eram dois, era Mateus e Lucas, se eu não me engano, né? Eram nomes, acho que, se eu não me engano, de dois evangelistas, se eu não me engano. E ele meio que não queria sair, né, da comunidade, mas a pessoa lá, o industrial, que agora eu queria lembrar lá, porque eu já vi séries com esse cara, meu. Eu confesso que nunca tinha visto... Ele, o cara normalmente faz esses papéis meio de industrial e tal, eu lembro. Será que é esse tal do Anderson Schultz, que o ator é Corbin Bernson? Vê se não é esse. É ele mesmo. Eu já vi esse cara em alguma série. Enfim, aí depois você também vai tendo nuances, né, sobre o passado. Você vê um pouco do John Pilgrim, né? Você descobre que ele também era um assassino de uma, acho que de uma gangue dos, uma parte das gangues dos russos, né, alguma gangue que mostrou na série. Ele era um dos assassinos. É, ele é uma outra gangue aí, mas acho que não fica bem claro. Mas quanto mais ele vai se enfiando em voltar a fazer... Ele não queria voltar pra Nova York, na verdade. É, não queria. E também, quanto mais ele vai fazendo aquelas coisas, mais o antigo eu dele vai aflorando. Isso, que, e tem... E tanto quando ele expõe de vez, que eu acho que foi uma prostituta lá, né? Que ele dorme com ela e tal. Aí ele sente que traiu a esposa, né? Que acho que enquanto ele tava fazendo isso, até a esposa morreu ou tinha morrido. Isso é só um diante... A esposa já tinha morrido, e não, só que não sabia. Não sabia porque a esposa lá desse industrial aí, da família Schultz lá, ela segurou a informação e só soltou quando era conveniente, né? Quando, tipo assim, ó, a gente precisa deixar ele mais tenso agora, aí soltou a bomba, tua esposa morreu. Que aí ele morreu, se ele tá lá, ele ficou mais puto ainda pra tentar matar o justiceiro, né? Ele não queria voltar pra Nova York, justamente isso. E a cena é bem legal, né? Porque é uma escalada, né? Ele vai ficando mais, ele vai perseguindo, ele consegue sempre chegar bem perto do justiceiro, aquele jogo de gato e rato, mas ao mesmo tempo ele começa a ficar desse jeito. E acho que uma das cenas é ele completamente bêbado com a prostituta e tal. E nessa parte, vamos dizer assim, o limite dele estourou quando falou da morte da esposa, né? É. Foram cenas sensacionais de tiroteio, né? Entre ele e o Frank Castle, né? E também foi uma, vamos dizer assim, quase que uma luta final, né? Lá ali quando o Frank vai proteger a Amy, né? Lá naquela parte do trailer, ele consegue localizar, né? A menina, né? O trailer tinha sido providenciado, se eu não me engano, por aquele amigo Curtis, né? É, o Curtis volta, né? O Curtis volta, né? Só que o Curtis fica mais ligado à outra parte da trama, mas ele isso. Meio que no final tudo vai se mesclando. E aí o Curtis fica meio que protegendo a Amy, só que a Amy... Aí, em determinado momento, foge pra tentar resolver o problema sozinha por conta dela mesmo. E aí, atrai ele. Aí é uma cena mais... Eu não acho que foi o auge, né, da temporada toda. Mas é uma luta mais brutal mesmo entre eles. Ficou legal, porque... São dois caras extremamente disciplinados. E ele mais frio e calculista ainda, né? Do que o Frank Crash. Sim. Só que naquele momento, ele já tava meio que tudo perdido, meio que o antigo eu dele aflorando, como a gente discutiu aí, já tava desgraçado mesmo. Só que pra nossa surpresa, o Frank não mata ele, né? Sim. Porque no final ele, apesar de tudo, ele também era uma vítima. Isso, né? E ele também era um pai, né? Isso meio que deixou o Frank bastante sensibilizado, né? E aí, meio que, vamos dizer assim, reta final, né? A parte final, Frank então descobre quem é o grande orquestrador do problema, né? Que é o pai, né? O Anderson Schultz, né? E vai direto pra casa do Schultz, né? E aí você tem, então, uma das cenas mais brutais, né, da série, né, que é o Frank. Ele tira, né, as crianças estavam lá, né, as crianças do John estavam lá, ele dá um jeito de deixar as crianças em segurança com o John. E começa uma tortura psicológica em cima da, lá do casal, né? Ele mata sangue frio a mulher, né? Se não me engano foi isso, né? E deixa lá a escolha lá pro cara, falando, ó, isso aqui vai ser solto mesmo, vai vazar mesmo, vamos vazar aqui e tal, mas você não vai ter chance, meu. Você só tem duas escolhas aqui. Ou você vai me matar, ou você se mata. E o cara, meu, completamente desnorteado, tá dando um tiro na própria cabeça, né, o Anderson é, Jr. Porque o cara queria proteger um segredo, só por questão política mesmo, porque se vazasse, não ia causar nenhuma grande tragédia pessoal, né, ia ser uma Sim. tragédia mais política. Mas o que ele fez por trás disso, porque a quantidade de mortos que foi lá do interior até parar aqui em Nova York, envolveu russos, envolveu gente de uma delegacia do interior, envolveu, enfim, uma gama de mortes aí. Então o justiceiro tava com a prova, a Amy tinha conseguido, né, guardar aquilo ali, porque parece que, além de tudo, a Amy não sabia exatamente o que ela tava vendo, né? O que ela tinha em mãos. Era uma coisa que ela tinha conseguido de um amigo, mas ela não sabia, ela só foi saber depois. Salvo engano, era isso. A gravidade da coisa, né? Uhum. E aí, agora que ele já tinha em mãos todo o arquivo, enfim, a exposição toda do filho do cara, aí, como o Felga falou aí, o pior não era o escândalo, era o que o Anderson Schultz fez pra cobertar o escândalo. É isso aí, Sim. não tinha outro jeito a não ser se matar ali mesmo, né? Ou sofrer as consequências, ser preso. E agora com a esposa ainda morta, né? Porque a esposa também não era nenhuma flor que se cheire, não. Ela, junto com o marido, não, armava igual, né? Não, sim. Mas ele era bastante... Não, eram dois casais bem frios. Sim, sim. Extremamente. Era um casal bem frio, né? Ela sabe exatamente quando guardar a informação, quando guardava, não vamos dizer agora pro John que a esposa morreu, enfim. Ela fazia também toda a tortura psicológica, né? Também quando o John ligava, né? Escondia que a esposa tava tão grave a situação, até morrer de fato, né? Enfim. Antes de passar pro próximo bloco, André, você quer falar um geralzinho sobre essa parte aí? Um detalhe só que vocês falaram a respeito do ator, o John Bertal, não sei como é que fala, né? Que esse jeito peculiar dele, que ele leva pro personagem, eu acho que, na verdade, é muito bom. Acaba sendo até um adicional muito bom. Traz um certo carisma diferente pro personagem, sabe? Aquele jeito dele de falar bem... como é que chama... Com aquela voz assim, meio pra dentro, mas enfim, bem grosso ao mesmo tempo. E é uma voz. É, rouca e bem ao mesmo tempo. Poucas palavras, né? Exato, e aí isso eu acho que combina muito, né, com o personagem. Agora, a relação dele com a Amy também eu acho que ficou bem interessante. Aquela coisa que aparentemente é um pouco. Grossa, né? Mas no fundo ele se preocupa muito com ela, quase como se fosse uma filha mesmo, né? No final vê isso claramente em várias outras situações. Eu acho que a cena. Provavelmente ele agiria assim com a filha dele também, né? Porque pois é uma pessoa muito amorosa. Na prática acaba sendo uma preocupação enorme que ele tem, né? Eu acho que na verdade a cena que mais mostra isso, não lembro qual foi o episódio agora, exatamente, é quando ela tá esperando. Ele e o Kurt lá naquele trailerzinho. E aí ela, vou brincar aqui e tal. Ela se esconde, joga uma bola, né? E aí ele se assusta, quase que leva dá um tiro, né? E aí ele se irrita. Ele ensinou ela a se defender. Ela quis dar uma de sabichona, né? Sim. Posta na prática como é que eu aprendi, né? Não, mas assim, é boa a cena. E assim, ele ficou puto com aquilo, que quase que metia um tiro nela e vai lá, enfim, dá uma dura nela, uma coisa violenta, mas enfim, mostra mesmo, é o jeito dele de se preocupar, né? E já tinha sido construída uma relação ali entre os dois mesmo, de quase como pai e filha. Ela queria brincar com ele ali, né? Eu tava animado, porque... Tava ansioso pra ele chegar e tal. Ah, chegou ele, que alegria. Vou brincar aqui com ele agora. Mas aí, enfim, pensando nisso. Não era exatamente só pela alegria, mas assim, gerações diferentes, né? Ela, apesar de toda a tragédia que ela viu ali, né? Ela era uma adolescente diferente, né? Ela é uma adolescente que já corria risco. E ela não. não sofreu tanto trauma, mas feito justiceiro, né? Ele já tem uma mente mais dizendo assim, ó, essas coisas não se brinca, né? E ela é jovem, jovem brinca. Sim, sim. E Don Pinguim? Ele, assim, eu não conhecia o ator, né? Confesso, como eu disse antes. Não conheço muito atuações dele, assim, tal, se ele já atuou em algum papel semelhante a esse, né? Mas também gostei muito, porque eu percebi uma coisa muito... aquela coisa muito metódica, né? Que acabou combinando mesmo com o jeito do personagem. Não conheço também o personagem do quadrinho de que ele teve inspiração, né? Confesso. Mas também gostei bastante por causa desse jeito bem, bem metódico, né? Acho que foi o que eu mais gostei. I'm not the one who dies, kid. I'm the one who does the killing. Bom, pode passar agora pro próximo então, que é a parte que eu acho menos interessante, né? Que acabou sendo mais pobre, mais trabalhada, mais meia boca. Que é a parte envolvendo o restabelecimento do Billy Russo, do Retalho, e que, enfim, envolve de novo ex-veteranos, né? E não dando certo mais uma vez, ele, dessa vez, em vez de criar um grupo paramilitar, né? De segurança, agindo por debaixo dos panos, ele resolve criar uma gangue mesmo. Junto com outros maus elementos lá. Aí sim, o Curtis é que volta nessa temporada bem mais ativo nessa parte, porque ele quer restabelecer esses garotos, né? E alguns deles vão participar da gangue lá do Billy Russo. Tem a psicóloga, que é uma sacana, né? Ela tem seu trauma pessoal, lá com alturas, com janela, né? Mas ela também meio que pediu pra acontecer o fim trágico que ela teve, e claro, a volta da Madame. Bom, essa parte é a parte menos interessante. Infelizmente, né? É, aliás, todas as séries da Netflix meio que tem um certo padrão, né? Entre ter duas ou três tramas paralelas, né? Uma delas é uma porcaria, que é o caso. Uma delas é chatíssima, ou então é desnecessária, que é o caso dessa aí, né? Bom, a gente sabe que o Retalho, no caso lá, o Billy Russo, né, foi lá no final da primeira temporada, tinha sido hospitalizado, né, por causa da batalha que ele teve lá com o Justiceiro no final da primeira temporada, né. A gente viu que ele tinha ido para um hospital e tava não só desfigurado, mas também emocionalmente perturbado, mais do que se pode se esperar. Vamos falar assim, estava fraturado fisicamente e emocionalmente. Isso. Psiquicamente. No começo, aparentemente, ele não lembra do que aconteceu. Ele tem um severo bloqueio de memória, que ele está sendo tratado por essa psiquiatra, que ao longo da série, ao longo dessa temporada, se envolve com ele, né? A ponto até de vamos dizer assim, romper todos os limites éticos e ajudá-lo, né? Na sua vingança, né? Contra o Frank Castle, né? Inclusive alguns até meio disseram, pelo que eu vi aí, alguma coisa meio arlequina, né, alguns disseram, né, por causa que foi o que aconteceu também na história da Arlequina com o Coringa, mas enfim. Enquanto ele tenta, vamos dizer assim, ele tenta se recuperar, tenta, vamos dizer assim, voltar a ser o que era, nós temos aí a gente, Madani, né, também fraturada emocionalmente, a gente é como agente do FBI, que fica na cola dele, né? A todo momento tá lá de olho nele, achando que uma hora ele tá fingindo, né? Que tudo aquilo não passa de uma farsa, né? E que uma hora ele vai voltar e vai sair matando meio mundo. Realmente, isso aconteceu, né? Mais pra frente, né? Mas ele não estava fingindo, ele realmente tava meio lelé da... Meio lelé da cuca mesmo. Lelé da cuca. A verdade é que é o seguinte, ele meio que foi levado também de novo a fazer tudo aquilo, né? Porque... Exatamente. Se não fosse a Madonna instigando, ele não ia... Tudo bem, ele tava querendo saber quem ele era. Eu acho que tinha aquela história do caderninho. Ele anotava os pesadelos, os desenhos, né? Tinha o desenho da caveira, ele queria saber o que significava caveira, exatamente, né? Exatamente, né? E aí a Madani, que, digamos assim, meio que quis roubar esse caderninho, uma coisa desse tipo, ela meio que instigou a aflorar isso em volta dele. Exatamente. Provavelmente ia aflorar de qualquer jeito, né? Uma coisa que eu acho a parte legal da história, né? Já que não deu pra retalhar muito a cara dele, quer dizer, retalhou, mas costuraram de volta, né? Não deu pra ficar tão feio. Aquele lance das máscaras, em que ela... Eu depois fui pesquisar. Aquilo ali tem um lance meio real, né? Sim. E ex-veteranos de guerra que tiveram, sei lá, uma orelha partida, um rosto desfigurado, alguma coisa desse tipo, eles usam esse tipo de tratamento em que eles desenham uma máscara com um desenho que eles, enfim, queiram deixar bonito ou que bote pra fora o que ele tá sentindo, enfim, desenha na máscara e eles meio que fazem um tratamento junto com aquela máscara. Enfim, eu não sei a validade, nem se aquilo ali funciona, enfim, mas existe essa parada. E levaram isso pro seriado e ele, por questão de ter esse lance de o rosto fraturado, a mente também toda fragmentada, né? E aí ele desenhou um rosto, né, daquela máscara branca, e que era todo partido, todo retalhado, né? Então meio que, do jeito da série, deram uma chance de trazer de volta esse lance do retalho, apesar de não usar o nome, né, Jigsaw. Não usou em momento nenhum mesmo. Né? Talvez tenha usado pra dizer que a mente dele tava retalhada, né? Uma coisa assim. Acho que foi alguma coisa assim mesmo, que em algum episódio ele refere assim. Acho que na verdade como se fosse um quebra-cabeça, uma exato, coisa assim. Mas ele usou a palavra Jigsaw, eu lembro. Só não lembro exatamente como. E depois isso aí vira a marca da gangue, né? Que ele acaba criando de ex-veteranos. E aí o velho Billy Russo volta ativa. Não tão, digamos assim, na surdina, né? Que antigamente ele vazia de tudo, mas só com a fachada de ser um grupo paramilitar. E agora, como parece que acontece mesmo, os Estados Unidos tem esse problema, né? De ex-veteranos não conseguirem se ajustar à vida urbana, à vida normal, né? Porque passaram talvez anos e anos só com a violência ali do lado. E esse caminho, acabam se encaminhando pro mundo do crime porque não consegue encontrar espaço de novo lá. E de novo retrata isso na série. É uma coisa que você vê que o John Bertal toda hora sai martelando, sai batendo. Olha, agradeço aos veteranos, eles precisam ser mais olhados, mais entendidos, né? É uma coisa bacana da série, né? Felga, quer continuar aí? O cara escapa nesse meio tempo, né? E aí a madame, o que que ela faz? Olha, vamos atrás do cara pra resolver isso. Frank Castle, que tava lá no meio da delegacia recebendo chumbo pra todo lado. É assim, Frank Castle volta pra Nova York, mas mantém, vamos dizer assim, mantém então as suas duas agendas, né? Resolver o problema do Billy Russo e proteger a... Proteger e descobrir, né? Descobrir. Exatamente, proteger e descobrir a Amy. É claro, o foco do justiceiro é mais essa etapa. O Billy Russo meio que, vamos dizer assim, é um problema mais da Madani. Em determinado momento, que a Madani meio que instiga também. Ela instiga o Billy Russo e instiga o justiceiro a voltar pra dar cabo. Porque ela quer que mate, sim, né? Ela não quer que na cadeia, ela não quer recuperar o Billy Russo, ela quer que mate. Então que mate. Ela solta o Frank Castle de Nova York pra dizer assim, vai lá e mata o Billy Russo, que já tava se metendo nessa história de roubo, essas coisas todas, como eu falei. E o justiceiro volta a usar a caveira, porque ele já meio que percebeu que a caveira é um símbolo que ele usa pra causar o terror, né, na bandidagem. E principalmente no Billy Russo, porque pelos caderninhos lá dele, né, que a madame coletou, e viu, ele ficava sonhando, até traumatizado com aquilo, né? E aí ele usou aquilo ali pra deixar... Você já tá perturbado, vamos perturbar mais ainda. Que aí, aquela outra cena em Nova York. Vai, não é uma das minhas preferidas, mas também é bacana. Tem aquele tiroteio... meio da rua, no lá. No meio da rua, em que ele vê a caveira e fica doido completo. É boa. Na verdade, é até algo bastante recorrente com o personagem nos quadrinhos, né? O retalho, né? Ele tem um certo temor, ele tem um certo temor com relação ao justiceiro. Então a caveira é aquele símbolo que impacta mesmo, né? Bom, assim, o plano do Billy Russo acaba não dando certo, né? Ele acaba... A jogada final dele envolve uma das cenas lá no hotel, né, se eu não me engano, né? E que eles vão tentar fazer, acho que um grande roubo ou um grande atentado, né? Acaba não dando certo, o Billy volta pra casa, assim, ele volta pra casa psicóloga, aí tem uma outra grande briga entre o justiceiro e a... Não, não. Não, é que a Badana tá desconfiada que a psicóloga tá cobertando o Billy Russo. Isso. E aí ela descobre, acho que. Acho que os dois não estão nessa cena, então. Não, o justiceiro só aparece no final aí. O justiceiro tá resolvendo o problema do pinguim ainda. Isso. E a Madani, ela praticamente ela dá cabo sozinha do Billy Russo. Não, mas ela não mata. Não, então, no apartamento o que acontece? Ela acaba matando ou deixando quase morta, né, a psicóloga. Isso. Porque a psicóloga tinha um trauma de janela. Joga a mulher pela janela, puta que pariu. E uma cena feia, viu? Cena mal feita. E aí, porque é o seguinte, voltando bem mais atrás, né? O justiceiro, naquele meio tempo, ele é capturado, é pego, né? Aí ele tem um momento que ele quase se estrepa de novo, né? Enfim, e tá em outras aí. Tem aquela história do policial que tá escoltando ele. Aí tem uma cena que ele quase... É o mesmo policial lá do Demolidor. Ah, sim. É bem divertida a cena, que eles caem no caminhão, aí ele ainda tem que recuperar o cara pra... Isso, que eles estão no carro, na ambulância. Exatamente. Aí começa, aí o Pio, foi, acho que o Pio Green que foi atrás, começou uma cena de perseguição. É, ele tava com esse rolo aí, mas a gente não pode falar também sobre tudo aí nesse podcast, né? A gente não fala sobre a Jessica Jones, mas enfim. Voltando à história, enquanto o Justiceiro tava meio que atrapalhado com essas coisas, a Madani tá ainda atrás do Billy Russo, tá, deu tudo errado no golpe, tudo, ele foi exposto, né? Agora todo mundo sabia que era ele que tava fazendo aquelas coisas, e a polícia tava atrás dele, e aí ela tava desconfiada que a psicóloga tava cobertando o Billy Russo. E aí acho que ela acha o caderninho do Billy Russo na casa da psicóloga, não é isso? Sim. Ou ela acha anotações sobre o caso do Billy atuais, lá no meio das coisas da psicóloga. E aí ela joga a psicóloga pela janela. A cena é triste, é mal feita mesmo. E aí o Billy Russo, quando vê a mulher na calçada toda esparramada, vai ser decidido subir. A gente acha que ele acha talvez que seja justiceiro, sei lá quem, se depara com a Madani, cara. E aí fica aquela briga de um atira no outro, só que os dois, parece que um atirou no outro, foi aquela que tirou na casa da mulher, e os dois são quase feridos mortalmente, né? Aí o Billy Russo some, e a Madani, acho que ainda, eu achei que a Madani tinha morrido nessa história, mas a Madani acho que se recupera. Isso. Perdeu o sangue quase toda ferrada. E aí, depois de ter resolvido todo o caso do Pio Green, né? Porque o principal é realmente o caso do Pio Green, do Anderson Schultz, do filho senador lá, enfim. Toda essa parte aí é o principal, né? Aí o justiceiro volta lá pro final, pra assim, tá faltando alguma coisa. Ah, o quê? Tá faltando matar o Billy Russo. Aí a cena final, que eu acho que é o que eu mais ri, acho mais engraçado, é que assim, não vamos fazer muito estardalhaço, não. O cara já tá todo ferrado mesmo, por causa do tiroteio da Madani. Ele só entra lá e diz assim, ó, dessa vez não vou cometer o erro de ficar te dando chance, não. É, mete uma bala na cabeça e encerra a história. Mete uma bala na cabeça e tchau. Ah, então basicamente é isso, porque ele vai se esconder, né? Eles se encontram lá no Frank e o Billy, lá no centro de recuperação do Curtis, né? Lá pros veteranos, né? E aí você espera uma grande briga, tá lá o Billy Russo, olha assim pra cima, o Frank, pá, acabou, encerrada a história. Ele nem piscou, ele atirou e foi embora. Vale ressaltar o seguinte, de todos os seriados que tem partes muito chatas, e barriga, bababá, esse não é um dos piores, tá? Eu, inclusive, acho que o tratamento que deu no Billy Russo nesta temporada foi até o melhorzinho, entendeu? É ruim porque todo mundo esperava uma expectativa totalmente diferente de quem seria o retalho nessa, porque na última temporada, no final, aquele lance dos espelhos, de esfregar a cara dele, todo mundo tava achando que ia ser uma coisa retalho completamente fiel aos quadrinhos. Não foi, mas tirando essa parte de que a gente perdeu um pouco das expectativas originais que tinha, não é um das piores. Comparado dentro do seriado, é até a parte mais morna. Mas mesmo assim tem momentos bons, né? Como eu falei, tem essa parte do final, tem um tiroteio na rua. Eu acho que o pior mesmo é que eu não fico muito com a cara da psicóloga mesmo. Achei ela, não sei se a atriz não casou bem, não me passava tanta, sei lá, tanta confiança do que ela tava querendo mostrar ali com o tratamento. Parecia um negócio, sabe, meio artificial. Eu não sei. Pode ser que eu tenha pegado meio birra da atriz. Concluindo tudo, né? A Madani sai do FBI, vai pra CIA, né? E ela meio que passa, vamos dizer assim, depois que o justiceiro manda a menina, consegue lá arranjar um lugar pra menina e tal, sabe? Um lugar seguro pra Amy e tal. A série meio que termina da seguinte forma, né? A Madani manda lá umas informações pro Castle, né? Agora ela é agente da CIA, né? E ele pro Castle eliminar lá uns alvos, lá uma gangue, não sei do que e tal. Não sei se é porque... Bom, a CIA terceiriza lá as coisas pra fazer mesmo e tal. A Madani tá terceirizando. A Madani tá terceirizando agora mesmo. Uhum. E aí a cena final é o justiceiro entrando dentro lá do de um galpão, né? Armado até os dentes, né? Com a caveira e tudo, descendo bala, né? Na bandidagem, né? Dava expectativas de que na terceira temporada, provável, ele ia usar a caveira pra sempre, né? Mas, exatamente. É, mas podia já ter usado nessa, né? Tudo bem, naquela parte lá do começo, não. Mas depois que ele veio pra Nova York, ele podia ter usado ali com o Russo, com a gangue russa também, né? Quando foi lá visitar o Anderson Schultz, podia aparecer também. Faltou um pouco porque... tudo bem que é um seriado mais pé no chão, né? A ideia é passar isso. Mas, pô, se é a marca do personagem, vamos usar, pô. Não tem medo de usar, não. Bom, vai aí, André. Quanto ao Billy Russo, ao Retalhas, pra mim já era esperado que visualmente ele não ia ser tão parecido com a revista. Aquela coisa exagerada mesmo de feio no rosto, né? E o jeito também que trataram ele, essa coisa muito psicológica e até esse tratamento que é feito também na vida real, da forma com pessoas em situações semelhantes a ele, ou enfim... Isso, assim, a minha opinião é porque esse seriado da Netflix, todos eles, tem uma coisa muito comum que é, mais ainda do que os filmes, eles são diferentes das revistas, muito mais do que os filmes são. E não só isso, mas também são, tentam ser ainda mais realistas do que os filmes são. E para isso, o que é que eles fazem? Eles, por serem seriados também, tem mais tempo, então as tramas vão ser lentas. Essa lentidão ajuda para esse tom mais realista. E também sempre tem um tom um pouco dramático. Em todos eles você vê um pouco disso. Talvez menos ali no Demolidor, Punho de Ferro, mas neles também tem. E mais ainda em Jessica Jones e Justiceiro. E muito mais Jessica Jones também. Depois, falar de Jessica Jones, eu falo sobre isso. Mas Justiceiro também tem um pouco disso. Acho que é o segundo seriado que mais tem esse tom dramático. E isso ajuda também nesse tom mais realista. Então, isso que fizeram com o Billy Russo é adequado para o que já faziam, né? Para o que é feito em geral nesse seriado da Netflix. Pessoal, alguns podem gostar, outros não, aí... Beleza, é questão mesmo de gosto. Eu pessoalmente gosto, né? Eu gosto dessas coisas de um gênero assim de drama. Achei bem adequado mesmo para o que ele já entregava antes, né? E também gostei mais dele nessa segunda temporada. Ficou mais, e mesmo nem sendo a trama principal, ficou muito bom. E o jeito que terminou também, aquela coisa bem fria e rápida e pronto. Acho que ficou bastante coerente. Depois de tudo que aconteceu, um estado aliás todo, deixei o cara viver, agora o cara tá aí à beira da morte já, todo fodido. Puf, pronto, acabou, tchau, vou embora. Nem vou falar nada, nem vou ficar aqui um tempo, vou embora e pronto. É assim, a psicóloga, né? Eu, em geral, também achei um pouco chato, confesso. Não sei se é atriz ou não. Atriz, eu só conheço ela, assim, só vi... Foi quase nada. Foi um episódio lá do House MD, o médico, né? Então, ela fez a Supergirl também, ela era namorada da irmã da Supergirl. Ah, bom, isso aí eu já não vejo, mas também é foi só um episódio também. Assim, uma cena bem rápida, enfim. Quando eu vi, eu reconheci, né? Então, eu nunca vi nada muito, assim, grande dela, né? Era meio previsível a maneira como ela ia... O que ela ia fazer com o Billy Russo e como ele ia de perante ele, enfim, era, sei lá, realmente eu não gostei. E a cena lá que ela cai da janela ficou muito mal feita mesmo. Não, a cena que ela cai, a briga também do Billy Russo com a mulher no apartamento, a Madani, foi um final meio anticlimático pro Billy Russo, sabe? Tanto que quando o justiceiro chega pra dar um tiro só, eu achei até bom, porque, sabe, da coisa tipo assim, pô, temos essa coisa tão mal filmada aqui na casa da psicóloga, essa cena assim que toda, sabe, podia ser tão diferente, enfim, aí ele chega a dar um tiro, pô, acabou, é praticamente, era como se ele já, vai cancelar mesmo a temporada, então vamos resolver assim, pô, acabou, batei, Porque vai que eles deixariam o Billy Russo viver uma terceira temporada, né? Vai que, né? Let me be what I'm meant to be. Bom, antes de terminar de falar pra valer do Justiceiro aqui, vamos então aproveitar que tem umas ferramentas novas no Facebook. Em vez de fazer uma leitura de e-mails, a gente vai dar uma avaliada no que o pessoal tá pensando através das redes sociais, né? Então a gente tem uma enquete aqui que a gente fez no Facebook há uns dias atrás, em que a gente perguntava qual é a temporada do Justiceiro que vocês acharam melhor, né? Dessa primeira enquete do Justiceiro eu deixei aberta para qualquer um. Chegaram a ter 661 votos nessa enquete e 73% das pessoas que votaram nessa enquete preferem a primeira temporada em comparação a 27% que preferiu a segunda temporada. Sem se estender muito, vamos dar uma olhada aqui no que o pessoal andou comentando. Então, o Rogério Soares comentou que, cara, até deu pra curtir as duas, mas sem pensar muito no personagem da HQ. Você tem que entender que tem as suas diferenças quando tem a transposição de mídia. O Jackson, eu não sei se esse é o nome dele, mas colocou que a segunda temporada não passa de uma DLC da primeira, com algumas cenas boas, mas a primeira é melhor. Cassiano Cordeiro Alves colocou: gostei muito de ambas, mas a primeira é superior. O que eu mais gostei na segunda foi como mostraram o Frank tentando seguir em frente, até finalmente assumir o personagem que nós conhecemos da HQ. Anderson Souza: gosto mais da segunda, cai dentro, kkkk. Olha, um que votou na segunda tá aqui, se expôs. E o Flávio Batista Miller dos Santos disse que a segunda é uma choradeira só, tem 4 ou 5 cenas que o pau come, mas é só isso. Bom, eu não vi muita choradeira não, cara. Nesse caso, até eu acho que a segunda temporada tem até cenas mais impactantes, né? Bom, então a gente encerra aqui nossos comentários sobre o Justiceiro, né? Infelizmente, ele não vai poder mais falar, fazer podcast sobre ele até a Marvel decidir trazê-lo de volta em outra mídia ou em outra plataforma. E vamos passar para o próximo bloco, que é a Jessica Jones. Hello? Jessica Jones. You are a cheater. You were given every advantage. Allowed to make mistake after mistake. You can't control yourself. You have no discipline. Just brute force. What do you want? I want you to die. Bom, vamos agora para mais um bloco, aí sim, mais recente, terceira temporada de Jessica Jones. Olha só, depois do Demolidor, né, olha só, nossa querida Jessica Jones é que mantém volta na terceira temporada. Dessa vez, né, já estavam mais cientes de que ia ter o cancelamento, que à medida que estava sendo gravado lá, não tinha terminado as gravações, aí já estava meio que começando os cancelamentos da Netflix. Então, até a própria produtora principal, né, a showrunner, a Melissa Rosenberg, né, ela meio que também estava saindo já de fazer séries para a Netflix, ela assumiu outra coisa assim. Então a gente já sabia que ela, que era a principal escritora da série, ia cair fora, e talvez perder um pouco de como foi construída a série, né, do tipo de assinatura da série, né. E você vê que essa temporada, talvez de todas as que foram montadas, coincidentemente a do Demolidor também teve um arzinho de final mais feliz, né? Então de conclusão, né? Mas com coisas abertas ainda, óbvio, né? Mas Jessica Jones parece ser a que mais se preparou para dar final, pelo menos destino para algumas personagens, né? Então parecia que tava já adivinhando. E, enfim, algumas tramas que a gente vai discutir aqui, aí a gente vai jogando a bola entre a gente aqui para falar sobre tantos novos personagens como também alguns mais antigos, né? Eu quero começar falando justamente sobre a Trish Walker, né? Que no programa que a gente gravou da segunda temporada de Jessica Jones, eu até comentei: olha, se a personagem não voltar como vilã, né? Eu vou ficar muito puto. Eu acho que eu falei alguma coisa desse tipo. Ela tinha feito tudo pra ser daquele jeito. Ela matou a mãe da Jessica, né? Com uma desculpa totalmente alucinada, né? A personagem já estava perturbada mesmo. E apesar do seriado começar meio que tourando na pílula pra dizer que ela tava vindo uma nova vigilante, uma das coisas que eu mais gostei é que ela voltou, mas ainda com aquela cabeça meio de distorcida mesmo, e trabalhou muito. Eu acho que a série, e que praticamente era a série da Felina, não a série da Jessica Jones, né? Se você ler direitinho, eles costuraram a parte final que precisava pra personagem. Ela sempre quis, desde a primeira temporada, ela invejava os poderes da Jessica. Pô, que se eu tivesse esses poderes, eu fazia isso, fazia aquilo e tal. Na segunda temporada, a gente viu ela buscar, querer os poderes, de fato, né? Pô, a Jessica parece que não tem vontade de ser quem ela é, então talvez precisa de uma pessoa que tenha a gana pra ser. E aí, quando ela consegue, ela, a primeira coisa que ela faz, eu vou treinar e vou começar a agir na rua. Tem hora que ela tá até assim, né? Procurando a confusão acontecer pra ir lá. Então ela corre, se descabela, porque ela ouve no rádio da polícia que tem uma coisa errada. Aí quando chega, a polícia já resolveu. Já tá tudo resolvido. Ela chega e se desestimula. Putz, vou poder agir, né? É, enfim, é, começa mais light, começa até divertido, né? A história dela. Você vê que tem até aquela parte que faz um monte de easter egg, né? Ela, tem hora que ela usa o uniforme da Felina, né? Quem saca dos quadrinhos vê o uniforme amarelo e preto. É, foi o último que ela usou ali, esse não, é praticamente o clássico, né? E tem uma hora que ela usa um que o pessoal acha, né? Que tem uma relação com o da Capitã Marvel, né? Que as Capitão cores Marvel. Parecem, né? Porque nos quadrinhos, a principal amiga da Jessica Jones, por um bom tempo, era a Carol Danvers, né? Sim. E, enfim... Começa leve, aquele negócio de treino, né, de ela treinando e tal, até que a coisa vai degringolando, né, que surge o principal vilão, a gente vai deixar pra falar daqui a pouquinho sobre ele. Você vê que ela abraça mais a história de pegar o vilão do que a própria Jessica Jones, né? Jessica Jones já tá maior que comedida também, ela acabou sofrendo um atentado quase... Eu também nem sei como é que ficou a história do baço, né? Foi atingido, parece que perdeu o baço, mas depois esqueceu a história do baço no meio do caminho, né? Que ela não podia beber, mas depois volta a beber de novo. Mas ela tá com mais vontade ainda, né, do que a Jessica. É... se arrisca de aparecer, apesar de estar toda mascarada, né? Se arrisca em vários momentos. Até que a Jessica decide usar ela como uma arma secreta. Mas aí, de repente, tem a tragédia dela perder a mãe pra esse vilão, né? Já que ela foi se meter, o vilão foi dar o troco, né? Não sabia nem quem é, que era a Trish ainda. O vilão foi atrás de fazer um mal pra Jessica Jones. Então matou a pessoa mais próxima do que seria uma mãe dela, que seria uma mãe adotiva. Só que a relação da Dorothy Walker não era tão boa com a Jessica, né? Apesar de ela estar ajudando a Jessica no final ali. Mas atingiu principalmente a Trish. E aí, cara, se ela não tava boa da cabeça, você vê a transformação completa da personagem. Eu adorei esse desenvolvimento porque nos quadrinhos a personagem ela é praticamente duas. Ela tem uma fase antes da Marvel, em que ela era a Patsy Walker, que é exatamente o que você vê ali, principalmente na construção do passado dela. Ela é uma personagem que foi construída pra ser um quadrinho de menina, né? Ah, Patsy Walker, as amigas dela, tal, né? Vivendo grandes aventuras, né? Enfim, era um quadrinho nesse estilo, né? Quando a Marvel decidiu pegar a personagem e trazer de volta, né? Ela pra transformar em Felina, num processo. Se ela virar heroína, ela também queria aquela história dele. Não tinha nem poderes ainda, achou um uniforme meio perdido. Ela tinha um corpo mais atlético, começou a se meter na história e tal, não tinha nem poderes ainda, né? Veio depois. Mas ela também se metia em rascadas do mesmo jeito. E se você ver, a Felina também enlouqueceu nos quadrinhos. Os motivos são diferentes, vai. Ela enlouqueceu nos quadrinhos porque ela casou com o Damien Hellstorm, né? Pô, sem que saber nenhum. Começou a se meter com o filho do Satã, que tá doida mesmo. E aí ela começou a ter perturbações, enfim. Mas até isso, esse resgatezinho trouxe, né? E é legal que quando ela começa a perder as estribeiras, não só pra pegar o assassino principal, mas pra tentar pegar outros criminosos, você vê que ela vai perdendo até consciência do poder dela e passa dos limites e mata, né? E aí... pra resolver a morte de um e não prejudicar a Jessica, né? Porque tava acabando prejudicando a irmã, matando um cara lá, o último cara que a Jessica se encontrou. Ela vai tentar mostrar que a vigilante tá em outro canto, que a responsável foi a vigilante. Quase mata outro cara, ou mata, sei lá. Então ela vai perdendo completamente, né? Aí no final a gente vai ver que a personagem se perde de vez. Mas aí a gente deixa o final mais pra frente. E aí, só pra citar rapidamente, né? Os outros personagens que tem, que resgata do... das antigas temporadas, a gente tem a Carrie Ann Moss, né, que faz a Jerry Hogart, e o Eka Darville, que faz o Malcolm Duquesne. Você deve lembrar que os dois ficaram juntos, né? O Malcolm que começou com um drogado, se recuperou, foi aprendendo muito com a Jessica Jones. Dessa vez ele começa a temporada sendo o próprio detetive particular contratado pela Jerry, né? A Jerry tinha um detetive particular da empresa. né? Só que, diferente do que ele imaginava, ele começa a fazer umas safadezas pra Jerry, né? A Jerry praticamente ela protege bandido. Então o serviço dele muitas vezes era cobertar bandido, né? Por mais que ele depois tentasse sacanear o cara depois, né? Feito aquela história do jogador de futebol lá, que ele bate o carro do cara, né? Pra o cara se arrebentar todinho e que já tava fazendo mal um monte de gente, né? E sempre passava batido porque era rico, né? Ele tinha se corrompido no processo, né? Andou com a Jerry e se corrompeu. E a Jerry tava por outro lado. Com a doença dela, que você deve ter visto na temporada anterior, a Hela, né? Que é uma doença neurodegenerativa. Tava piorando. Só que aí, enfim, a gente acha que nesses momentos finais a pessoa vai tentar fazer de tudo pra se recuperar, né? Fazer coisas boas. Mas não é muito caso da Jerry, né? A Jerry tenta, digamos assim, reconquistar algumas coisas do passado, relembrar antigos amores, né? Só que pelos jeitos ruins dela, ela acaba fazendo mal, né? Um mal maior, né? Enfim, o caminho da Jerry... Eu até vou perguntar pro Felga aí. Você se sente mal com os advogados serem tão mal vistos assim, Felga, dos filmes? Porque a Jerry é uma miserável. Eu odeio a representação dela. Vou falar a real. Que tem advogado tipo a Jerry, falar que não existe é negar a realidade. Né? É claro que não vai. É claro que eu acho que é assim, né? A Jerry, né? Roger, ao mesmo tempo que ela tem lá os seus. Vamos dizer assim, ela é uma jogadora. Né? Sim. Ela e assim, você acaba simpatizando com a personagem. Olha, eu simpatizei, cara. Por causa do seguinte, cara, meu, você pega por exemplo, você pega as temporadas, você pega, por exemplo, as próprias temporadas, vai, de Jessica Jones. E você, por exemplo, vê as batalhas dela, que ela, por exemplo, na temporada anterior, por causa que começou a surgir a doença, ela ia perder o escritório, então o que ela faz? Ela dá um grande golpe nos sócios anteriores, né? Aqui é a mesma coisa, né? Vamos dizer assim, todos os problemas que surgiram pro escritório dela, surgiram de um ato, vamos dizer assim, tresloucado dela, né? Novamente estamos aqui falando de vazamentos, né? Chantagens, vazamentos. Não deixem nada nos seus celulares e por aí vai. E aí ela começa também uma batalha para ela poder pôr o escritório dela em pé, né? Pois é, ela vai atrás de uma antiga, sei lá, ex-caso dela, que tá casado com um cara, mas ela faz de tudo para acabar o casamento, né? Aí não, o cara tá traindo com a Luna, né? Porque o Malcolm foi lá e meio que grampeou o cara pra descobrir. Ah, mas nosso relacionamento é aberto. Ela, porra, procura outra coisa, Malcolm. Ela vai fazendo de tudo até encontrar algo que ferra o suficiente o cara pra ele se matar. E aí, quando o cara se mata e expõe num vídeo, né, antes de morrer, tudo que ele acha que seja Jerry, e aí todo mal que o escritório da Jerry faz, isso cai, volta pra ela, assim, derrubando tudo, né? Porque, enfim, é complicadíssimo, né? Como o Felga falou aí, Os vilões, né? Tem os direitos à defesa, né? Só que a Jerry passa do limite, né? Claro, existe o direito de defesa, tal, você tal, tudo bem. Mas a Jerry, ela passa do limite do razoável, né? Ela tem lá, no caso, é o Malcolm, né? Ela tem lá um capanga pra chantagear, pra ficar caçando podre, pra espionar. Mas é foda porque vai ter que sempre aceitar, algum advogado vai ter que aceitar o caso, né? Por mais endemoniado que o acusado seja, né? Mas você vê que ela aceita, inclusive, defender o caso do vilão principal dessa temporada, né? Sim. E aí, ao mesmo tempo, ela já tá meio que por aqui com a Jessica Jones, né? E ela já usa isso pra sacanear a Jessica, né? Não só sacanear a Jessica, assim, mas também pra meio que limpar a fama, né? Ou a acusação que o escritório dela meio que tava cobertando super vilões, uma coisa assim, né? Ou super humanos, né? Super heróis, né? Mas enfim, esses aí são os três personagens da temporada anterior, que voltam aí, né? Tem subtramas aí que a gente pode depois dar uma pincelada no geral. Mas eu acho que o principal vai ser falar muito sobre a Rachel Taylor, né? Sobre a Trish Walker. Realmente, cara, eu fiquei fascinado, inclusive, pela atuação da atriz. É muito bom. E o desenvolvimento da personagem é muito bom. E o uso da Dorothy também, que acabou morrendo, né? Vale ressaltar, né? Pra minha geração, eu até me assusto de saber que a Rebecca De Mornay é a Dorothy Walker, cara. Eu quase reconhecível. Mas enfim, vamos agora falar sobre dois personagens novos que entram, né? Dois personagens novos que entram dos quadrinhos. O primeiro deles que eu vou falar é de um cara meio esquisitão, que meio que se aproxima da Jessica Jones, acaba tendo um caso com ela. Vale ressaltar que ela não tá mais namorando com o ex-vizinho dela, a Phil Landau, né? Sem muitos detalhes. Tanto o filho do vizinho, quanto o vizinho só aparece uma vez pra dizer oi e tchau, né? E ela arruma esse novo caso, que é o Benjamin Walker, o ator, que faz o papel do Eric Gilden. O nome só vai ficar no nome também na série. Você ouvir a primeira vez, passa batido, tá? O cara, no decorrer do seriado, ele descobre que ele tem um poder de sentir quando as pessoas são muito más, né? Dão dor de cabeça nele. Dão dor de cabeça mais fraca ou mais forte. Ele até bota uma escala Richard lá de quão sacana ou quão filho da puta é o cara. E o escala máxima, o cara chega a sangrar pelos olhos, né? O cara não é tão bonzinho como a gente imagina, né? Porque ele acabou usando esse poder dele em benefício próprio pra ganhar dinheiro. Ele começou a não saber às vezes nem o que o cara tinha feito. Ele apenas sabia que o cara era um mau elemento e ele mandava uma carta anônima pro cara, extorquindo o cara. Olha! Ó, Rafael, que eu tô falando de vazamento, tem até vazamento telepático. Essa temporada, ela tem, casando com o momento que a gente tá vivendo aqui no país, cara, é impressionante, cara, o timing dos vazamentos das coisas, cara. Aí o cara mandava, né, ele se associou até com uma dupla de outros malfeitores lá, que meio que tava meio que extorquindo ele também pra fazer, né, não era, ele extorquia os caras ele e era, tinha ele um era grupo de vilões, né. Em aposta. Então ele vivia em dívida de jogo. E aí tinha um outro grupo meio que ameaçando ele. Então ele vivia em dívida de jogo, então ele tinha que dar um jeito de resolver. E o poder dele resolvia isso, né? Ele mandava a carta pro pessoal, disse, olha, eu sei o que você fez. Sabia que já expôs nenhuma, tudo bem que o cara era ruim. Então você me entregue 10 mil reais. Se não, eu vou botar na notícia o que você fez. Então tinha tudo quanto era gente, né? Tinha abusador de menor, tinha mulher que roubava a pensão dos caras da empresa. Enfim, tinha um monte de gente assim, outro que batia na pessoa na rua. Enfim, um monte de gente que, com um cagaço de ser exposto, acabava fazendo o que ele pedia, né? E dava o dinheiro. Aí, como o Felga falou, o fim do dinheiro dele era pra aposta. Esse cara, Eric Gilden, pra minha surpresa, tem nos quadrinhos. Ele é um vilão muito B do Demolidor, chamado Mind Wave, Onda Mental. Eu acho que apareceu uns 3, 4 de mim, sei lá o que esse cara apareceu. Ele aparece em Demolidor 133, tá? Enfim, não são muitas histórias com ele. Eu acho que tem aqui mais ou menos algumas no Demolidor, algumas no Justiceiro, algumas no Capitão América. Uma pesquisa rápida aqui com esse personagem. Eu, sinceramente, eu nem lembro direito dessas histórias com ele, tá? Mas eu acho que, pelo nome do personagem, né? Deixa eu ver se tem aqui os poderes dele. Ele possui um poder mental de telepatia. Seu poder é amplificado com um elmo que ele veste. Então é isso. Um poder que ele precisa de um professor Xavier C da vida, né? E casou bem, né? Legal. Ótimo. Gostei também dele estar nessa história, que amplia o universo de super seres da Jessica Jones, né? Que não fica só no vilão. Muitas vezes os casos da Jessica Jones que a gente vê nos quadrinhos envolvia alguma coisa de super ser. Não precisa ser um super vilão nem nada. Às vezes é um cara normal que ganhou um poder. E ela se metia na história pra resolver o caso, entendeu? Então essa história de o Eric Gilden entrar nessa como mais um, sem explicar nem como ele ganhou os poderes. Tem poder, acabou. Foi bom, foi ótimo. Mas aí, eis que uma das pessoas ameaçadas por ele, e aí eis que entra nosso vilão, é o Gregory Salinger. Que aí sim, o nome talvez seja um pouco mais familiar, né? Pra quem lê os quadrinhos mais antigos e também recentemente, porque o personagem acabou entrando no meio da gangue do Deadpool, né? Gregory Salinger é o matador de idiotas. O Full Killer, tá? Aqui ele não anda fantasiado como era antigamente nas histórias do Homem-Aranha, nem na versão nova que aparece em Deadpool, tá? Mas é legal que eles mantiveram e ampliaram, né? Que ele é um cara super inteligente, ele é um cara que é originalmente um psicólogo, e ele tem essa ideia de matar os idiotas. Ele é tipo um justiceiro perturbado. Só complementando, esse personagem também teve, acho que umas duas revistas pelo selo Max aqui também. E aí ele não. E ele também não usava mas fala fantasia e tal. Ele lembrava... Ele só usou no começo. Hã? Ele só usou no começo. Né? Então, mas ele não usava fantasia nessa parte do Max e tal. Chegou a ter um crossover com o Justiceiro, né, se eu não me engano. E ele sempre andava pra cima e pra baixo com um cachorrão, um Rottweiler. Que era pra. Que ajudava ele a caçar os bandidos também. Ele, essa história de matar os idiotas é. Como nos quadrinhos originalmente, o conceito de idiota dele, porque é bem distorcido, né? E você vê na, né, quando leva isso pro seriado, é que ele também. Ele mata alguns maus elementos lá, né? Que, enfim, não especifica muito quem são as vítimas dele. E dão essa característica mais a ele, né? Que ele quer ver a vítima reconhecer sua própria idiotice. Não é sua própria idiotice, mas sua própria... o seu próprio erro, uma coisa assim. É mostrar a sua... reconhecer a onde ela... ela é uma fraude, né? Ele quer expor o verdadeiro eu das pessoas. Então, exatamente, né? Então é por isso que ele bate... Porque é como se a pessoa fizesse algumas coisas com justificativa. Ah, eu faço isso, mas tem essa justificativa. E ele quer mostrar que aquilo ali... a pessoa tá maquiando aquela informação pra ser um mau caráter. Sabe? E aí ele quer fotografar e fica forçando a pessoa, até a pessoa ter uma descarga de culpa, né? Um ciclo de culpa, e ela, sei lá, chorar, fazer uma cara assim, ah, meu Deus, realmente eu sou um merda, eu sou uma pessoa abominável. E aí ele fotografava e tipo assim, pronto, já, você já fez o que eu queria e vou te matar. Então, essa pessoa boazinha, esse Gregory Salinger, foi uma das pessoas que foi chantageada pelo Eric Gelden. Resultado. Ele chegou a pagar o Eric Gelden, mas meio que pagou pra tentar matar ele depois, né? Então coincidiu, quando o Eric Gelden tava na casa da Jessica Jones, transando com ela, e ela vai atender a porta do escritório, ele acha que a Jessica Jones e o Gelden estão juntos, e ele esfaqueia a Jessica Jones, né? Mostra que a Jessica Jones não é totalmente invulnerável, né? Ela tem esse lance do baço, eu até pensei que ela ia parar de beber e dar uma guinada na personagem, mas isso meio que se perde na história. Eu nem sei como é que fica a história do baço. Teve conclusão? Eu me perdi, eu acho. Ela o quê? Ficou sem, uai. Uai, e a pessoa não degringola, não? Ah, acho que como ela falou, ela toma um remedinho lá e tal, mas você acha que ela tá nem aí, pô. Porque uma pessoa sem baço, acho que não dura muito, né? Bom, resumo da história. O Gregory Salinger é então a próxima vítima da Jessica Jones, que ela quer fazer de tudo pra pegar o cara de jeito, pra se vingar. Só que ela descobre que é uma trama muito mais complicada. O cara é um psicopata. E aí a gente, enfim, percebe que ele é um gênio. Ela quer prender ele dentro da lei. E a Trish toda hora, não, vamos bater nesse cara. Vamos jogar esse cara pela janela. Isso ok, né? Trish tava doidona. E aí a Jessica Jones, não, vamos fazer em cima da lei. Só que o cara sempre tinha um jeito de escapar. E quando ele foi quase pego, ainda vinha o escritório da Jerry defender o cara. Deixou a Jessica Jones mais doida ainda, né? Enfim, nesse meio tempo, acontece a morte da Dorothy, como a gente falou. A Trish se corrompe de vez, né? E aí vem a grande guinada do seriado, que pra mim era tudo que eu pedi na segunda temporada, quando aconteceu toda aquela inversão de quem era a Pets Walker, né? E que ela fosse realmente a vilã, né? Bom, no final a gente já pode adiantar aqui, né? A Pets mata o Gregory Salinger antes de ele ter um julgamento. De uma forma brutal, né? De uma forma brutal, porque ela tava matando todo mundo de uma forma brutal, né? E eu acho legal, porque deram poderes diferentes pra ela, né? Enquanto a Jessica Jones, que a gente sempre se confunde com um poder padrão, né? Reflexos, força, rapidez aprimorado, enfim. Mas você viu ali que existia diferença entre o que ela era e o que a Jessica Jones era. Ela realmente era mais reflexos, tinha aquele lance de sempre cair em pé, né? Que até a Jessica Jones fez um teste lá pra mãe ver que ela caiu em pé, jogou ela pela janela, via no escuro, o jeito de lutar. É uma felina, né? É, quis marcar com aquela história de garras na cara, né? Sempre que podia tinha aquela coisa das unhadas. Enquanto a Jessica Jones, não, tudo bem, eu não tenho esses reflexos todos, mas quando eu pego, minha porrada é maior, né? Então, meio que particularizou cada uma delas de um jeito bem legal, né? E ela vira a grande vilã lá no final, né? Ela ia escapar, mas a Jessica Jones chega antes e diz que não, eu vou manter o que eu sempre mantive com todo mundo. Vou pegar você e vou prender você. E você vai pra balsa, né? Porque até então ela tava querendo proteger a irmã de qualquer jeito, né? Ah, mascarada, isso aqui. Mas quando ela passou do limite, não deu. né? E nessa parte, ela meio que, vamos dizer assim, né, um dos grandes pecados, acho que das séries do Netflix é a pouca, ou quase nenhuma interação entre os personagens, né, dos seriados, né? Você tem lá, vamos dizer assim, a Jerry, você tem sempre o, vamos dizer assim, aqueles que estão em todos, né? Aquele detetive marrom e tal, mas entre si é difícil, né? E aí, então, você tem no final, né? Aparece lá no final, né? O Luke Cage, né? Pra aconselhar a Jessica, fala, olha, eu também tive esse mesmo problema, era meu irmão e, enfim, se o cara não tinha limites, não tem jeito, né? E ele... O que você fez? Botou na balsa. Exatamente. Ou seja, estão os irmãos dos dois na balsa. Se eles se juntaram com o Dino em vingança, vai lá com Defensores 2. Pô, já tem plot, né? Já tem plot. Junta os irmãos revoltados, vamos voltar pra se vingar. Não, e detalhe, né? Você tá... O Luke Cage, né? Obviamente dá pra ver que essa série se passa após o final da segunda temporada lá da série do Luke Cage. Legal, lá. De terno, tá? E ele inclusive fala o seguinte pra Jéssica: eu espero que você esteja aqui pra me segurar quando eu passar dos limites, né? Porque tá todo mundo lá, né? Lembra como terminou? Que ele termina como chefão do Harlem, né? Exatamente. Ela até referencia, né? O herói do Harlem. Cidade visual novo. Tô de terno aqui, né? Esse também é um dos grandes pecados, acho que tinha então 4, 5 séries que pouco se conectavam, né? Se falavam, né? Eu vou deixar até pro final aí, pra umas especulações depois. Vamos passar aí pro André e falar um pouco aí de tudo aí, no geral da série, e depois pra você, Fel. É, assim, como eu disse, eu sou meio suspeito, porque eu gosto muito da personagem, ainda mais no seriado, né? Como eu disse antes, por ser também um seriado um gênero de drama, né? Com super-herói. Com um humor bem sutil, sarcástico e irônico, né? Por isso que eu gosto bastante mesmo. E a Jessica Jones, em todas as temporadas, a gente vê essa coisa nela de... Ela não gosta dos poderes dela, não gosta de muita coisa nela mesma, né? Mas mesmo assim ela faz de mau gosto, né? Aquela coisa jogada, mas faz, né? Tem um senso ali, eu tenho que fazer isso, e não sossega até que aquilo termine. Quando ela se depara com alguma coisa assim, um problema qualquer com alguém, ela vai... Agora me deparei com isso, não vou descansar até resolvendo. Em todas as temporadas a gente vê isso. E tem sempre aquele conflito. A Trish Walker, né? Eu acho que eu falei no outro podcast que eu não gostava dela. Né? Pelo menos seriado, na revista eu não conheço. Não, na primeira e segunda temporada eu não gostava, era muito chato. Né? Ficar enchendo o saco o tempo todo. Você tem que salvar o mundo, tem que ser heroína, você tem poderes. Era muito chato ficar enchendo o saco o tempo todo nisso. É uma obsessão. Agora, nesse não. Agora, na terceira temporada aí eu posso dizer mesmo que gostei muito. Gostei demais mesmo. Né? Antes de a temporada sair, eu tava convicto que ela ia ser antagonista. Aí, ontem umas partes seriadas, já aí também enganei. Né? Que eles se juntaram ali, ela tava meio na linha, ok? Com aquela obsessão chata e boba também, até ingênua. Mas tá bom, eu me enganei. Mas aí, nos episódios finais, não, já vi, ok, já... Era o que eu imaginava mesmo, né? E aí, essa obsessão dela, em que ela tinha essa coisa chata que ela tinha antes, acabou ficando uma coisa boa e bastante coerente, né? Porque por causa dessa obsessão dela, ela acabou indo pro caminho das trevas. Né? Mas é a construção do personagem. Se você olhar as temporadas, foi o que eu falei, né? A vontade de ter o poder, a busca pelo poder... E ela, exatamente, quando tem o poder, ela se corrompe pelo poder. Era isso que eu ia falar. Eu tava preparado pra falar isso, na verdade. Porque foi tudo bem dividido mesmo. Né? Não sei se eles planejaram isso desde o começo ou não. Ou se eles conseguiram construir isso aos poucos. Né? Então, sim, isso aí... Eu posso não gostar da personagem na primeira e na segunda. Eu acho chato. Mas eu não vou negar que foi bem construído. Eu acho que foi. Né? E acabou que o final acabou sendo bom, apesar de eu não ter gostado muito, mas o final acabei gostando muito, de verdade. E teve um, eu não sei, assim, é um easter egg, mas eu não sei se foi, se é a mesma capa de uma revista ou não. Quando ela vai lá, ela volta pro apartamento da mãe, ela fica olhando um álbum lá, se não me engano, é um álbum, tinha umas fotos lá. E aí tinha uma imagem lá, que eu não tenho certeza, mas eu acho que era uma capa das revistas antigas lá da época da Timely, né? The Pets Walker, tinha lá o nome. Elas não são as mesmas fotos, mesmas imagens, porque se você olhar aquelas imagens, elas foram redesenhadas para lembrar o rosto da Rachel Taylor, tá? Então elas reconstruíram aquelas capas. O design da logo, da Pets Walker e tal, tudo foi feito para ser lembrando um easter egg. Como eu falei, a Marvel jogou nesse seriado uma atriz para viver duas personagens, né? Então ela construiu muito bem o período Patsy, inclusive nessa temporada mostra. É legal, se você pegar aquele episódio todinho. Então dois episódios são focados nela, né? Um é quando ela ganha poderes, o outro é de como a Dorothy influenciou ela, mesmo ela tendo problemas com a mãe. Desde o começo, a mãe forçou ela a não ter os limites para o que ela precisava ter, né? Então, fiz um teste com um papel, não consegui, mas fiz a segunda, tá ótimo, né? A garotinha falava. E a mãe, que ótimo, você vai conseguir a primeira, mas de qualquer jeito. Mesmo que você faça uma coisa ruim. Tipo, a menina tava com catapora, a atriz principal. É coisa que uma semana some, acabou, né? Ela falou assim, não, você vai aproveitar e vai pedir pra você fazer a leitura do teste, do episódio lá, piloto, no lugar da menina, né? E aí você vê que ela tá usando, que ela fez de um jeito em que ela olhava pro diretor, botou o cabelo de ruiva porque o diretor era ruivo, não sei o quê. Ela tava querendo lascar a outra menina pra tomar o papel dela, e fez. Ou seja, influenciado pelo que a mãe... oferecia, que a mãe também era imparável, né? Inclusive nessa história do programa de TV que ela conseguia agora, que a mãe fazia de tudo. Você precisa de um programa de TV, vou te fazer, você não quer, mas eu tô fazendo você, porque a mãe fazia a vida dela toda. E mesmo quando ela achava que não tava fazendo algo motivado pela mãe ou direcionado pela mãe, ela tava fazendo do jeito que a mãe ensinou a ela, que você coloca sem limites e por qualquer meios pra conseguir o fim. Vocês já falaram aí do Salinger, como eu disse antes, né? Como esses seriados no Netflix tentam deixar a coisa ainda mais realista do que os filmes e ainda mais diferente, né, das revistas em relação aos filmes, então ele fica uma coisa ainda mais pesada, menos assim, cartunesca, né? Mais violento, enfim. As motivações dele realmente são diferenças assim, sutis, né? Posso falar só o que eu vi nele e Homem-Aranha, né? Que ele realmente, ele estudava na mesma universidade que o Peter Parker lá, né? Ele era aluno de uma sala, de uma aula lá que o Peter Parker dava, que na época ele era um professor assistente lá na universidade. E ele era ele era um aluno dele lá, né? Ele admirava bastante o Peter Parker, não, esse... Pra ele, o Peter Parker não era um idiota, né? Gostava do jeito que ele lidava com a matéria lá, que eu acho que era uma coisa com química, não sei. Enfim, mas aí, em uma edição lá do Homem-Aranha, da fase do Roger Estin, ele começa a perseguir algumas pessoas, né? Em algum momento lá, o Peter Parker descobre, né? Que liga os pontos lá e vê o que ele é. O Full Killer, e aliás, né, muitas vezes ele, como Gregory, ativava o sentido de aranha dele, e ele, peraí, que isso, mas que perigo que ele pode apresentar? E depois ele começava a conversar e o sentido de aranha dele deixava de ativar, né? Mas aí, em algum momento, ele descobre, vai atrás, enfim. No final, é que o Full Killer tá correndo. A Homem-Aranha vê, não, eu vou descobrir um jeito agora de acabar com o Homem-Aranha, não sei o quê. Ele tá lá no beco, tem uma moradora de rua e ele fala pra ela, eu vou acabar com o Homem-Aranha, não sei o quê. Mas ela, apenas um idiota iria enfrentar o Homem-Aranha, não sei o quê. Ele, minha nossa, agora faz sentido, sei lá, não lembro o que ele disse, eu sou um idiota. Eu preciso me matar. Então, ele põe a arma na cabeça, aí o Homem-Aranha impede, enfim, não, mas eu tenho que me matar, eu sou um idiota, não sei o quê. E aí, mas no fundo, as motivações são diferenças bem sutis, as motivações dele, né? Como eu disse, né? Pra ser uma coisa menos cartunesca, até mais realista, eles nem sequer usam essa coisa idiota ou full kill, enfim, né? No geral, eu gostei bastante dele, sim. E acabou combinando com a Jessica Jones, na verdade. Porque como ele não tem poderes, o jeito que você tem de enfrentar ele através de documentações, ou achar alguma coisa, algum crime que ele cometeu no passado. Ela descobre lá, ele matou o amigo dele, que era mais que amigo, né? Quando ele era jovem, vai atrás disso, enfim. Acaba combinando muito com a investigação particular mesmo. Então, um personagem dos quadrinhos que não tinha nada a ver com ela, acabou que no seriado ficou bem coerente mesmo. A questão da Jerry Hogarth foi mesmo, eu não vou dizer nenhum desfecho, quer dizer, foi um desfecho talvez sutil, mas enfim, do que aconteceu com ela na segunda temporada, né? Ela tentando manter a vida que ela tinha antes, apesar da doença, continua sendo a mesma filha da puta de sempre, né? Ela doa lá dinheiro para aquela fundação que a mulher faz parte, né? Mas só para começar a se reaproximar dela, né? Nada que ela faz de bom é realmente só por fazer, né? Sempre ter um interesse por trás. E várias outras coisas que vocês já comentaram aí que ela fez durante a história aí, que mostra o quão filho da puta ela sempre é. Mas também é um personagem bem interessante de se ver. E o Malcolm também, gostei mais dele agora na terceira que na segunda. Acho que foi uma boa continuação que deram pra ele, bem coerente mesmo. Porque ele é um personagem que pensa muito se o que ele faz é certo ou errado. Ele pensa muito em questões éticas, morais, enfim. E você vê já ele desde o começo se questionando, né? Até que chega ao ponto em que ele desiste de não, desse ponto eu não passo, né? vou voltar a fazer o que eu fazia antes, né? E aí esse processo todo até é legal de se ver, né? Coerente com o personagem e também com o que eles costumam fazer com esses seriados, então foi legal. Fazendo aí um apanhado geral, acho que o grande destaque mesmo foi o que você falou, Cover, ascensão e queda, né, da Felina, né, de heroína, vamos dizer assim, começa como uma heroína, tal, não sei o quê, e termina como uma assassina sangue frio, né, quase assim como um justiceiro mesmo, né. Pô, você tem ali umas cenas bastante chocantes. A morte do Salinger é bastante chocante, porque parece que a Jessica tinha conseguido, né, prender o cara, tal, fez tudo certinho, cara, e quando vê... Você meio que vê a Jéssica, né? Ela tem que lidar com a fragilidade agora, né? O grande interessante da coisa que eu até conversei com outras pessoas que assistiram o seriado é isso. Jessica Jones, apesar de ser super forte, ter super poderes e tal, ela era vulnerável, né? Ou seja, se você conseguia derrubá-la, matá-la, se usasse da forma certa. O Salinger quase conseguiu isso duas vezes, né? Se for parar pra pensar, né? Então, a Jessica tinha que lidar com a sua fraqueza, né? Outro destaque que a gente não acabou falando foi a pessoa que ficou no lugar do Malcolm, né? Assessorando a Jessica, aquela mala sem alça lá daquela recepcionista. Ah, ela é uma transgênero, né? Ah, é? É uma atriz transgênero fazendo um personagem transgênero. Ah, é? Então, não, mas foi tão bom que você achou que era mulher, né? Ah, eu achei que era mulher. Pois é. Legal, porque em momento nenhum disse que não era. Não, então, pra mim era só uma mala sem alça, cara. Não, mas ela é legal, que ela tem todo o estilo despachadão. Divertida, fazia as coisas e tal. Aí também o Malcolm, né, que foi um personagem que também já tinha passado por... Foi um personagem que passou por várias mudanças, né, ao longo das três temporadas, né? Ou seja, daquele cara drogado que foi salvo, né? Podemos dizer assim, pela Jéssica, que virou um super detetive, virou praticamente a versão, o shift do Jessica Jones, né? Ele fez tudo que aprendeu, né? Com a própria Jessica. Isso que é legal. Sim. Começou de um jeito, termina de outro, tal. Ainda tem os questionamentos morais que ele precisa resolver, que acho que ao longo dessa temporada, né, ele conseguiu resolver. Inclusive o próprio Geldon falou que ele era nível 3, né, ali de... Mas o legal é porque ele brigou com a Trish e separou-se da Trish na segunda temporada por isso, né? Uhum. Ele recriminou ela. Aí ele, quando foi se juntar com a Jerry, porque também ele foi completamente obliterado ali pela Jessica Jones, né? Sim. Ela não levava ele em consideração o que ele fazia, tratava ele feito um merda ali, que ele era mais do que a secretária, que a mulher era secretária ali só, né? Uhum. A Jessica sentiu falta depois, né? De não ter uma pessoa apoiando, chamou essa mulher aí, né? E aí o Malcolm era mais que isso, ele era um cara que ia pra campo, né? Ia atrás e tal. É, o cara entendia do riscar. O vilão, cara, o Salinger, cara, é o tipo do vilão. Assim, o jogo de gato e rato entre a Jéssica e o Salinger é interessante porque a Jéssica realmente quer prender o cara da forma mais legítima, mais legal possível, né? Então começa esse jogo de gato e rato, ela quase consegue prender, e aí o cara faz uma chantagem lá que se não ia vazar, né? A foto, né? Que a identidade Trish, da... A Trish é tão tosca que ela mostrou o rosto. Sim. Eu até achei que ela tinha feito de propósito, sabe? Ah, tipo assim, vou querer porque eu quero também a fama de ser uma super-heroína. Sei lá. Até achei, mas não era não. Era tosca mesmo. Aí mostrou o rosto pra ele. Sabe aquela coisa meio de você vai ver quem é que vai te matar, sabe? Vai saber quem te mandou pra cova. Só que aí é engraçado, né? A Jéssica fez todo aquele sacrifício que depois foi bastante criticado pela Trish, né? De forma bastante contundente. Ela fez todo aquele sacrifício pra vazar, pra ela, no final, revelar a identidade secreta da justiceira, né? Da Inicialmente, qual era o lance? Ela achava que a Trish estava perturbada, mas não era uma vilã. Tanto exatamente. Que o termostato dela de vilãos lá dela, que era o Eric Gelden, né? Disse, não, a Trish tá de boa. Aí a Trish depois degringolou, o Eric Gelden ainda ajudou, né? Aí ele falou, não, agora a Trish tem uma pontuaçãozinha aí, ela não é tão boazinha. Uhum. Enfim. Né? Ela era uma pessoa no começo e, na verdade, se você voltar atrás e ver desde o começo que era triste, o caminho era dela era pra ser esse mesmo. Isso é a parte boa. Esse é o, pra mim, vamos dizer assim, a gente sempre fala que tem uma parte boa, uma parte ruim, né, de Jessica Jones. Pra mim, o alto dessa temporada é mais que o Sérgio, é o caminho da triste, que ela se percorre. Não, sim. Agora, a parte chata é a da Jerry. Puta que pariu. É, chatinha mesmo, mas tem seus pontos altos. Você tá defendendo a classe, miserável. Defendendo a classe. É, voltando. Como você falou, a Trish, inclusive, quando você mostra a questão lá da época do seriado, você vê como a mãe não só influenciou, vamos dizer assim, a ultrapassar limites, mas para falar o seguinte, olha, você tem um dom e esse dom precisa ser compartilhado. É egoísmo seu você não compartilhar esse dom. Então ela leva isso em qualquer situação, seja o talento dela como atriz, comunicadora, até essa parte dos poderes. Ou seja, não, eu por isso que ela criticava bastante a Jéssica. Porque a Jéssica não queria isso, não queria, nunca quis ter poder. O que a Jéssica talvez, assim, o que a Jéssica queria era ter tido uma vida normal, a família, e acabou. Não queria ser. Queria ter superpoderes e tal. Tanto é que é assim. Apesar do Salinger jogar na cara dela que ela era uma fraude, que ela que se bancava heroína e tal, em nenhum momento, inclusive acho que o grande lance do seriado e uma das coisas que eu mais gostei foi sempre focar muito na parte do PI, né? Vamos dizer assim, a investigação particular, detetive particular, né? E isso é interessante também pela decisão de como prender o Salinger, né? Você falou aí, exato, que ela quer fazer o jeito mais correto. Não é o jeito mais correto. É o jeito único. Se você não quer matar o Salinger, e quer prender ele pra valer, porque da outra vez eles chegaram a prender o Salinger, só que não tinha prova suficiente e se ferraram. O Salinger, sim, foi solto, entendeu? Então ela tinha experiência, ela tinha pé no chão suficiente, diferente da Trish, pra saber, não, o jeito que é prender, a gente vai ter que prender esse cara pra valer, né, do jeito, sim, certo. É pra valer pra ele não sair de novo. E aí, sim, ela foi atrás do que ela considerou que seria uma das primeiras mortes que ele cometeu. Vale ressaltar por que ela fez isso, porque se é uma das primeiras mortes, o cara não tomava tanto cuidado. Teria o cuidado, exatamente. Porque o cara era meticuloso pra caceta. Então, aí, enfim, a Trish, se dependesse dela, ela jogava o Sarge pela janela e dizia, é ele! Mas porra! E aí? Outro ponto é que o Salinger era extremamente metódico. Inclusive ele falava, ah, se eu confessar sobre coação, não vai valer nada. Tá ali o meu diploma de direito, né? Ele também era advogado, na parede, é. Certo? É, ele deu inclusive umas entradas na Jerry, né? É, que era advogado também. E ele não precisava mesmo, não sabia que era difícil chegar. A Jessica teve que cavar muito, mas muito a fundo. Inclusive, quando ela voltou pra cavar esse caso, não foi a primeira tentativa. Ela achou que era o irmão, né? Na verdade, era um colega, né? De luta livre, né? De luta greco-romana, né? Que era um esporte que ele gostava bastante, ensinava pra... Uhum. E aí difere um pouco, é claro, do matador de idiotas dos quadrinhos, né? O Salinger, o que ele sempre era a trapaça. Ele não queria... Ele sempre considerava que alguém que tinha algum talento nato, ou mesmo foi ganho, como o caso da Jéssica, né? Era considerado uma trapaça, porque pra ele chegar onde chegou, ele teve que se construir sozinho. Aliás, um esforço, né? O ator que faz o Salinger, eu já vi esse cara também em outros cantos também, cara. É, o nome dele é o Jeremy Bob. Ó, ele já fez Boneca Russa. Boneca Russa do Netflix também. É, do Netflix. Aí tem umas séries aí que eu não conheço muito. The Sun, A Hora do Lobo. É, eu não conheço muito. É, Despedida em Grande Estilo. É mais seriado, hein? É, eu já vi a cara dele. Deve ter visto a cara dele em algum seriado desses aí, tipo policial aí. E tem a Jerry, né? Que eu acho que também, apesar do arco dela, vamos dizer assim... É aquela coisa, o Netflix acaba colocando duas ou três tramas paralelas pra correr, que acabam até se afunilando, né, que acabam chegando no mesmo ponto, né, mas, enfim. A Jerry, ela é uma pessoa que não sabe receber ou não, e não tolera, não, ela é whatever it takes, né, custe o que custar, né, e aí, praticamente, vamos dizer assim, com essa obsessão pela violinista, né, que também é uma outra atriz muito boa, que eu já vi em outro seriado, mas agora não me lembro o nome. Ela destrói a vida da mulher, destrói a vida do pai, do filho, né? Quase destrói o próprio escritório, né? E no final, depois de tanta briga e tal, ela praticamente vai... Ela fica sem também, porque a mulher se afasta, né? Ela inclusive usa ela, né? Ela quer que tem um cara que tá, depois que é exposto lá aos tramas do marido, tem um cara que tá querendo tirar o dinheiro dela, uma parada dela. Isso, exatamente. E aí ela usa a Jerry pra sacanear o cara, que ela mal percebe, quer dizer, ela depois descobre que a Jerry ativou a própria atriz pra ferrar o cara. Depois que ela conseguiu o que queria, tipo assim, foda-se, você me usou da outra vez... Só pensa no. Só faz usar os outros, eu também só te usei. Tchau. Pra morrer sozinha. E tchau, virou as costas e foi embora. E a Jerry ali, né? Tem que conviver com a doença, né? O final também eu gostei bastante, né? Porque meio que vai fechando, né? Ó, Malcolm, você cuida da codinome, a da Elias. E aí o engraçado, ela chega na estação pra ir embora de vez daquela vida, né? Aí aparece quem, né? Quem é sussurra, né? No ouvido dela. No ouvido dela, né? Tipo, o cara que. É o primeiro vilão, né? Que é o Kilgrave, né? E aí ela vai, ela ia comprar uma passagem pra não sei onde, pra um lugar mais próximo, pra El Paso. É, ela ia abandonar a vida, né? De detetive, a vida de coisa. Enfim, o lance todo é que é o seguinte, se você olhar historicamente, antes dela ser a super-heroína PI, bababá, né? De ir contra os inimigos, ela foi usada pelo Kilgrave. Então, do que a gente fala que a Jessica Jones nunca quis ser essa heroína, provavelmente diferente da Trish, que teve todo o estímulo pra ser alguém muito maior, papapá, a Jessica foi usada, o Kilgrave foi um peso muito grande na vida dela. Sim. E desestimulava ela, porque ela achava assim, bom, às vezes você tem os poderes, mas isso significa que você vai fazer o que é certo. É o caso dela, né? Teve os poderes, fez o errado e ainda manipulou ela pra ela fazer o errado também. Uhum. Então, nesse caso especificamente, apareceu que o Kilgrave no final, mais uma vez, como se fosse um diabinho, cochichando no ouvido dela pra desmerecer ainda mais ela, pra deixar a vida dela mais pra baixo, foi muito interessante, porque aí ela fala assim, não, né? Porque aquela voz também, vamos ser sinceros, aquilo foi lá na cabeça dela. Não, sim. Do Thank You, Grave. Assim como na segunda temporada, né? Que aí também parecia. Sim. E aí ela decidiu, falou assim, não, Se você olhar, é até interessante, porque faz o confronto com o próprio Etrich, né? Eu não vou abandonar. Eu tenho esse dom, esse poder, vou voltar. Aí ela volta. Ou seja, a Alias ficou com o Malcolm uma hora, duas horas. Salinger did this. Let's go get him. I don't need your help. Então vamos dar uma pausa aqui rapidinho para de novo dar uma avaliada do que o pessoal que está na nossa comunidade do Facebook achou. Dessa vez a enquete foi exclusiva para os nossos superfãs. Então foi bem menos gente que respondeu a pergunta, né? Foi uma coisa mais exclusiva. E quando eu perguntei quem achou a terceira temporada melhor do que as anteriores, o que era um desafio, né? Eu achei, até porque a primeira é realmente mais impactante, achei que realmente ia ser um número muito baixo. Mas não, 29% achou a terceira temporada melhor do que as anteriores. E 71%, né? Achou não, que as anteriores foram melhores do que essa terceira. Bom, tem uma sua justificativa, tem suas explicações aqui, né? Lendo alguns comentários aqui, eu tenho que o Rogério Soares disse que por enquanto gostou mais da primeira do que da segunda, mas ainda vou assistir a terceira. Então ele não viu a terceira ainda, então ele respondeu a enquete aí, mas deixou a terceira ainda a desejar. O Billy Brooks disse que a primeira é melhor, mas que a terceira é melhor do que a segunda. Então, talvez a segunda temporada tenha contado contra, né, essa história das temporadas anteriores. Bruno César Zaniolo disse que gostou da terceira temporada, mas ela empatou com a primeira. Então, não é bem assim que a terceira temporada é melhor, né? Parece que a gente teve um empate e a segunda contou muito contra, né? Leonardo Moreira disse que a primeira e a terceira são ótimas, mas a segunda foi horrível. E aí o Flávio Brasil é mais um que diz que não assistiu ainda a terceira, mas está na lista dele. A primeira temporada foi genial e a segunda começou muito morna e não terminou. Mas assim que terminar, ele começa a terceira. Ou seja, tem muita gente que não viu a terceira temporada porque desistiu da Jessica Jones na segunda, né? Mas vale ressaltar, vale de novo destacar aqui, né? Se você está ouvindo esse podcast, tem visto a terceira temporada e acabou tomando muito de spoiler aí, mas que a terceira dá uma salvada, né? Dá uma levantada aí na série. E é isso. You're still a hero if nobody thinks you are. Like, I give a shit what other people think. Bom, então assim, a gente não quer deixar esse podcast gigante. Apesar de ser um episódio 2-in-1, né? A gente tá falando de Justiceiro e Jessica Jones aqui. Fica mais uma vez o nosso lamento, porque, como falei desde o começo, né? Tem seus tropeços, tem suas barrigas. E a gente tem vontade de ter esses personagens de novo em algum momento, sabe? Felga chegou a cogitar aí na história do Disney+, isso é incerto, né? Pode ser que talvez na Hulu, sei lá. Mas tem problemas contratuais que eu ouvi falar e que vai além da história dos 2 anos de poder usar os personagens de novo. Parece que o contrato da Netflix é bem mais complicado. Então, talvez, assim, infelizmente, a gente só vai saber isso com o tempo, né? Talvez, pra usar essa versão com o Demolidor, o Charlie Cox, a Jessica Jones, a Kristen Ritter, o Luke Cage do Michael Coulter e o Punho de Ferro do Finn Jones, talvez aí a gente, infelizmente, não consiga ter eles em outro streaming, né? Mas, sei lá, quem sabe, né? Eu tenho vontade, sinceramente, de que isso fosse levado para algum outro canto lá e que eles condensassem, sabe? Porque eu acho que pra sair em 3 episódios, começa a aparecer um monte de barriga que a gente viu aí. E se eles fizessem, sei lá, uma versão Marvel Knights, ou uma versão Heróis de Aluguel, talvez juntando esses personagens, e fazendo cada um deles em sequência ou em, talvez em pequenos capítulos, aparecendo em bloquinhos, como vai ser na própria Disney+ mesmo, de 6 episódios, de 8, ia ser espetacular, espetacular mesmo. E aí a gente encerra por aqui, nosso Inominata 66, a gente vai ter mais um esse semestre, que obviamente, esse semestre não, né, já em julho, que é tão esperado filme aí, que conclui a fase 3, conclui a Infinite Saga. Então até lá. Everybody's got a story, a beginning, a middle, an end. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.